tudo de bom. Júnior Pinheiro e fique por dentro dos melhores sets. De Belém do Pará.

a festa dos grandes DJs do Pará. DJ Arthur do Pinheirense, o Júnior do Trovão Azul, Kiko e Rui do Fluminense, Beco e João no JC. Segura, povão, que já vai começar a festa dos grandes DJs do Pará. Segura, povão, que já vai começar a festa dos grandes DJs do Pará. É, galera, esta é a festa dos DJs do Brega do Pará. E olha só quem está chegando: o Betinho, Bolão do Globo de Ouro, Barão, Cacique, Ivaldo Campos do JBC, Sérgio Lobo, Toninho do Terremoto, Nivaldo do Tropical, Jerry, Edilson do Príncipe Negro, Ronaldo Anderson, Podre do Realengo, DJ Sabago, Olímpia, Pantera, Nelson, Pedrinho, Rando, Alcindo, Bicolor, Claudinho do Toque Som, Guilherme do Interson, Haroldo do Renovação, Valdo Equatorial, Gerson do Itamaraty, Arruda do Som Brasil, Edivaldo do Som Tupã, Toninho do Mano Som, Lorico do Diplomata, Miguel do Canário, o Fir Silva do Manchete, toda essa galera já está presente e tem muita gente chegando. O Tony Brasil tá pelo meio da festa. É o Brega do Pará, é o Brega dos DJs. DJ Júnior, DJ Júnior, agitando a galera. Na onda desse brega que eu quero dançar, e nesse vai e vem nós vamos misturar. Segura no swing dessa dança do Pará, que eu vou te ensinar. Júnior, tocando a trilha sonora de sua vida.